Algo diferente aqui nesse lugar, porque um som de Deus aqui está. Milagres acontecem, enfermidades aqui não tem lugar, porque o médico dos médicos já começou a operar. Somente no poder de Jeová Rafa, porque nada vai impedir o seu trabalhar. Na hora exata o óleo da unção vai derramar, e todo esse lugar vai inundar, e toda a enfermidade Deus vai curar. Vai curar. O já chegou, o anjo já desceu, movimentando as águas, agora está. Comece a sentir a operação, não fique assustado, é o doutor em ação. Você vai chorar, não vai ser de dor, porque a anestesia é a glória do Senhor. Pode procurar, já cicatrizou, só ficou marcado com o sangue do Senhor. É milagre aqui, coração operado, coxo levanta e anda, você está curado. Pode enxergar agora, você tem visão, contemple nesta hora o doutor em ação. É surdo ouvindo, é mudo falando, é tanto poder que o lugar estremece. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que aqui está cheio da unção de Deus. É milagre aqui, coração operado, coxo levanta e anda, você está curado. Pode enxergar agora, você tem visão, contemple nesta hora o doutor em ação. É surdo ouvindo, é mudo falando, é tanto poder que o lugar estremece. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que aqui está cheio da unção de Deus. A unção já chegou, o anjo já desceu, movimentando as águas, agora está. Comece a sentir a operação, não fique assustado, é o doutor em ação. Você vai chorar, não vai ser de dor, porque a anestesia é a glória do Senhor. Pode procurar, já cicatrizou, só ficou marcado com o sangue do Senhor. A unção já chegou, o anjo já desceu, movimentando as águas.